movimento da esquina é melhor passar depressa. Fique esperto, se liga, só tem o que não presta. Esteja consciente e saiba o que responder na hora que fulano oferecer pra você. Veneno branco ou preto, mestrado, pedra ou pó, diga que não sai fora. Viver é muito melhor. Veja só a vida que vivem os caras, só vadiando, sem trampo, sem estudo, sem nada. Eu sei que o sistema impede o pobre de subir, mas eu garanto que a solução não é sair, entrar no mundo do crime sonhando com dinheiro. No meio da parada errada, pilantragem o tempo inteiro. A maconha é o começo, depois só lamento. Mano, sai fora enquanto ainda há tempo. Preste atenção na fita que te falo. Os cabeças sobrevivem às custas do cimbalo. Porque as drogas estão aí pra quem quiser pegar. Viagem sem volta, e aí vai embarcar. As drogas estão aí pra quem quiser pegar. Viagem sem volta, e aí vai embarcar. As drogas estão aí pra quem quiser pegar. Viagem sem volta, e aí vai embarcar. As drogas estão aí pra quem quiser pegar. Viagem sem volta, e aí vai embarcar. Três cabeças fracas pensam mais. É melhor que uma, um cabeça, dois embalos, se um fumo, o outro fuma. Assim o vício se propaga como larvas do esgoto. E os manos sempre querem mais um pouco, mais um pouco. Nisso aí a vida acaba, mas a droga não acaba. Continua viciando os que têm cabeça fraca. E até as crianças que não têm definição sobre o certo e o errado, e não sabem dizer não. A Cracolândia não é longe, abre os olhos para ver. As drogas estão aí, e bem perto de você. No meu bairro, no seu bairro, não importa de que lado, muita gente tá seguindo o caminho equivocado. Os caras se levantam às custas da desgraça alheia, e outros sem sorte tiram férias da cadeia. O país está em crise, é difícil arrumar emprego, mais difícil é esperar alguma coisa do governo. Enquanto a bolsa sofre queda toda hora, todo instante, investir em droga é um mercado interessante. O consumo nunca cai, sempre aumenta dia a dia. Empresários da farinha, deputados e polícia. As drogas estão aí pra quem quiser pegar. Viagem sem volta, e aí vai embarcar. As drogas estão aí pra quem quiser pegar. Viagem sem volta, e aí vai embarcar. As drogas estão aí pra quem quiser pegar. Viagem sem volta, e aí vai embarcar. As drogas estão aí pra quem quiser pegar. Viagem sem volta, e aí vai embarcar. Casa, mulher, dinheiro e carro zero, e o preço com certeza, sua alma no inferno. Pra pagar pelas vidas que foram postas a perder, famílias destruídas, e o culpado foi você. Com sua ambição de ganhar o mundo inteiro, se distanciou de Deus querendo sempre mais dinheiro. E a cada dia eu fico sem acreditar na vida que os caras se puseram a levar. Farinha, pedra, tudo mais o que não presta, pra mim é a mesma coisa que dá um tiro na testa. Suicídio coletivo leva embora todos os manos. A coisa ficou séria e vai piorando. Pois os jovens são o futuro da nação. Que futuro que é esse? Eis a minha explicação. Uma fita que eu vi esses dias por aqui, um moleque 11 anos de idade no máximo, só vendo pra crer o pivete todo acabado. Nem a falta de alimento pra causar igual estrago. Eu imagino em casa uma mãe desesperada, imagina em Brasília, o governo nem aí. Imagino na bocada os caras dando risada, imagino um playboy, uma parada pra curtir. Imagino as crianças que acabam de nascer, qual será o futuro dessa nossa geração? Imagino que lá em cima existe um pai que chora a desobediência dessa sua criação. Imagino que a mudança ainda não é impossível. Amor ao próximo, essa é a solução. Acredito sobretudo no poder Jesus Cristo, o único que pode te dar a salvação. Porque as drogas estão aí pra quem quiser pegar. Viagem sem volta, e aí vai embarcar. As drogas estão aí pra quem quiser pegar. Viagem sem volta, e aí vai embarcar. As drogas estão aí pra quem quiser pegar. Viagem sem volta, e aí vai embarcar. As drogas estão aí pra quem quiser pegar. Viagem sem volta, e aí vai embarcar. É isso aí, mano, pense no seu futuro. Cidadãos brasileiros, a ideologia contra as drogas, porque a droga é o começo do fim. Todo fim possui o seu próprio começo. Todo fim possui o seu próprio começo.